Nas mixagens do produtor Guia Show, DJ Ramon Production. Alô, DJ Ramon Producer! Arrebenta! Just another day. I'm falling apart 'cause you're walking away. час миксалі з Обрадотор Кія Шоу. Діджей Хамон Продукшер. nas mixagens, DJ Ramon Producer. Um abraço e obrigado pela preferência. Yeah. and never ever give up. Stronger, I can be even stronger. I'm not afraid of hunger for freedom tonight. Rock your body, show your power. Pain is over, dark is nowhere. o seu amigo DJ Tom Mix. Estou com o meu amigo DJ Ramon Produções. Bora pra cima, DJ! Bota no máximo aí, garotinho! Nas mixagens do produtor Guia Show, DJ Ramon Produções. Mamma mia, tu eres mia. DJ Ramon, o DJ que arrebenta. Can you feel it? Can you feel it? vou desafiar ele. Pra ele aceitar esse meu desafio. Está aqui, agora vou desmascará-lo. Entra! Suposto filho do capeta. Eu vim da mais profundeza do inferno. Já que não te imagina que eu tenha vindo. Eu sou os encostos, que palhaço os encostos. Me dê uma prova concreta. Concreta? Você vai ter a prova concreta quando a hora chegar. Eu sou cruel. Eu sou mau. Eu sou vagabundo, rapaz. Tá duvidando de mim desde o começo. Eu vou te provar. Eu sou filho do capeta. Eu vou te provar, velhão franhudo. Witches, monsters, world swallow, hard on the spell. La la la la. Witches, zombies, world swallow, hardest little pill. La la la la. Olha, meu filho, você já está me deixando nervoso. Me dê uma prova logo que tu és o filho do capeta. Aqui está meu dedo. Aqui está meu dedo. Quebra meu dedo. O que está acontecendo com a mente? Quebra meu dedo. Não vou quebrar. Oh, não vou te quebrar. Não vou te quebrar. Não, pois não, eu sou filho do capeta. Não vou te quebrar. Se fosse o filho do capeta, ia quebrar meu dedo. Quebra meu dedo. Não vou te quebrar. Quebra meu dedo logo. Eu não vou te quebrar. Quebra agora meu dedo. Melhores DJs. makes you feel alright now. This world will get together. This feeling lasts forever. We're gonna celebrate. No one can stop us now. Yeah, just jamming with the ladies. The crowd is getting crazy. We'll let's explode the building. Set the night on fire. Come on, everybody, stand up and put your hands up and say you wanna fight. Não adianta copiar. Yeah.

Obrigado pela preferência.